com uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 780 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A sua Rádio América está aqui, 780 AM, 780 AM. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Deus está conosco, Ele é o Emmanuel. Sua luz nos contagia e aquece. Abramos os nossos corações e tenhamos a coragem de sermos faróis também nesse mundo, levando com a nossa vida a luz de Cristo aos corações sedentos de amor e paz. Rádio América deseja a você e sua família um Feliz Natal. Neste Natal, cada alma, cada coração, cada um de nós, seja uma manjedoura para acolher Jesus. O amor nasceu e hoje quer brilhar aí, dentro de você. É Natal, na Rede Canção Nova de Rádio. Natal, Jesus nasceu. Glória a Deus, salvador. Feliz Natal. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Conexão Canção Nova. São 2:02 em São Paulo. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio América, AM 780, uma canção nova em sua vida. Este é o programa Conexão Canção Nova. Desde a 1 da tarde nós estamos juntos. Nesta segunda hora do Conexão, você também participa votando na melhor de três. Temos uma seleção linda, estaremos apresentando essa seleção e você vai escolher entre as músicas apresentadas qual é a sua preferida para melhor de três. A melhor de três. Aqui você escolhe a sua música preferida. Sua música preferida. Conexão Canção Nova. Música 1.